Coisa linda! Às 4 da manhã, hora da recaída, passeei no seu feed, vigiei sua vida pra ver se cê tava bem, e vi que tava acompanhada, beijando outra boca. Foi aí que eu vi que não sinto mais nada. Te esqueci, valendo. É a primeira vez que eu vejo seus stories e não tá doendo. Diz comigo, vem. Te esqueci, valendo. É a primeira vez que eu vejo seus stories e não tá doendo. Te esqueci de ver. Agora posso me declarar seu ex. Chama minha galera, os maiores mais top da cidade. Alô, Fernando! Vem com o Jair Santos e a vó dos Itis. Às 4 da manhã, hora da recaída, passeei no seu feed, vigiei sua vida pra ver se cê tava bem, e vi que estava acompanhada, beijando outra boca. Foi aí que eu vi que não sinto mais nada. Canta comigo, vai! Te esqueci. O quê? Valendo. É a primeira vez que eu vejo seus stories e não tá doendo. Canta comigo, minha galera, vai! Te esqueci. E aí? Valendo. É a primeira vez que eu vejo seus stories e não tá doendo. Deixa eu ouvir você, vai, vai, vai! Te esqueci. E aí, gente? Valendo. É a primeira vez, não tá doendo. Te esqueci. Valendo. É a primeira vez que eu vejo seus stories e não tá doendo. Te esqueci de ver. Agora posso me declarar seu ex. Chama, bebê!